Bendito é o fruto. Cheguei, hora de acabar com a festa. Então jogue fora tua ignorância e mostre-me o que resta. Hoje eu solto a besta, me testa pra ver se eu não carimbo tua testa. Eu só quero um cachimbo e algum fumo que presta. Falei com o índio da rodoviária, fi, venderam tua floresta. Então vai, manifesta, protesta, contesta e expressa sua opinião pra quem te detesta. Princípios básicos do hip hop: amor, respeito e disciplina. Princípios básicos do hip-hop: rancor, desrespeito e mentir nas rimas. Eu sei que dói, Zé, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu já ouço merda, tem um tempo, né? Verme vai caminhar embaixo do pé, porque eu sou diferenciado que nem circo de Solé. Malabares pros ares, eu sou filho de Zeus, não de Ares. Repare, eu vim pra conquistar oceanos e mares. E pros meus inimigos o jantar é veneno de Antares. Cê tenta me atrasar, mas não sujar meu nome, porque eu ando armado, na cintura um microfone, no pescoço um fone. Sempre essência de freestyle, se fosse pra cuspir no prato, eu ficava com fome. Mãos pro céu, cada um por si, essa daqui é a Babilon. Mãos pro céu, cada um por si, levanta, corre atrás e faz teu nome. Mãos pro céu, cada um por si, essa daqui é a Babilon. Mãos pro céu, cada um por si, levanta, corre atrás e faz teu nome. Pulei obstáculos e quebrei rótulos. Eu li capítulos por outros ângulos. Criei vocábulos e alguns versículos. Matei meus ídolos, ganhei meus títulos. Penso com a minha cabeça e não com meus testículos. Faço meu rap pra deixar discípulos. Foi pela música que eu criei vínculos. Acho esses seus MCs bem ridículos. Lançam 4 CDs e andam em círculos com o mesmo assunto. O mesmo flow, o mesmo fã. Vive no mesmo cubículo. Te recomendo falar com o oráculo. Ele sabe o futuro dos tolos. Te recomendo rever os teus ídolos. Tu vai moscar e vai voar pros lobos. Mãos pro céu, cada um por si, essa daqui é a Babilon. Mãos pro céu, cada um por si, levanta, corre atrás e faz teu nome. Mãos pro céu, cada um por si, essa daqui é a Babilon. Mãos pro céu, cada um por si, levanta, corre atrás e faz teu nome.